Кто локализовал опять место покрой? O número 04 está em identificação. Chega da Mari, esse é o avião 050. Está destravado, acompanhante. Baixado, travado. Estabilizado, 6743. Uma pista web 6748, ajuste no 0 no 6. Ajustado, chama de Zopa pista web 7748. Avistou, objeto 6748. 6748, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 059. Livre pouso 10, objeto 6748. Manoel de 362, visual com tráfego na curta final. Passagem do tráfego na curta final, tanto 362 ali, mantém cabeceiro no zero. Bota passado do tráfego ali, mantém. Táxi aprovado via base principal, Índia e Alfa, até o ponto de esperador no zero, no ponto de esperador, Riuna no 8, decimal 6, ajustado no zero, no 6, bom voo. Ok, via base principal, Índia e Alfa, até o ponto de esperador, vamos lá, pronto, torre 1, no 8, decimal 6, 0, mais ajustado no 0, no 6, ajustado no 0. Tinha 060, precisando da chegada Mari. Direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, vai direto 6743. Livre. Está livre o 6390, chame para o táxi. Vai coordenar com o pessoal do solo, chamar o táxi 6390. Isso, estou com a passagem agora do Airbus, ok? Positivo. Solo Salvador, Webjet 6748, livro. 6748, bem-vindo, táxi lento e repórter antes da Juliette. Táxi lento, chamante da Juliette, Webjet 6748. Boa noite, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém. Terminal 2, decola de 4546 agora. Controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 198, grato, um bom final de semana, 3662. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Altar 3662, na Puca. 3662, contato radar, para 370 do final. 370, tá 3662. Livre. O número 04, desço para 2000 pés, ajuste no 016. Corte na final da 10. Para 2000, 10, 16, repetendo final, 16, 04. Da Juliette, Webjet 6748. Sim, estou com um avião que já vai iniciar o táxi, assim que o mesmo inicial, o seu ingresso é Juliette, portão 2. Assim que passar o avião, assim que ele iniciar, prossegue para o 2, Webjet 6748. Noite, só um minuto, 360, galera, já aprovado, prepara daí. Envia Alfa, ponto esperando no zero, torre 186, quando lá, o ajuste no zero, meia bom voo. Envia Alfa, 186, controlado. 1889, quanto cópia? Então, 360 aprovado, rota via do Zulu no zero, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bridge, auto-interceptor aerovice é conforme. 5062, código transponder, controle da PR 119, decimal 8. 028, ajuste no 0, no 6. 358, decola 49, controle 119, decimal 8. Bom voo e boa noite. 098, boa noite, obrigado. Tá 3850. Agora o puxa acionado. Passa 1500 pés para tirar a saída bom. O TAM 3858, saída bom, sobe até 70 aqui na tela. Sai da mão 370-3858. Romeu November é o número 2 na aproximação. Eita para 2.000 pés. Ajuste 1.0 no 6. Autorizada a final 1.0. Vai prosseguir então na descida para 2.000 pés. 1.0 no 6. O número 2, Romeu November. Está reportar a estabilidade. Está autorizado ali, é? Final, chame torre no noite, decimal 6, ou 1 no 6 agora. Boa noite. Ana 310 ali, né? Cola sem parada, pista no 0 agilizando. Até mais. Autorizada, alinhar, rede de cola sem parada, pista no 0, vento 1 no 30 graus com 05 nós, o chinão é 6310. Porta aprovada, sem táxi. Você portará para o táxi, 7827. Trabalhador, boa noite, voo 1604, certo, baixado, sem trabalho. Agora de voo 1604, fazendo aproximação, agora na pista livre. Forma as dois da Avianca, iniciando a rolagem cabeceira 1-0. Aguarde autorização de pouso. Portugal 019, descent 2000 feet, altimeter 71016, you are number 3 for landing. Thanks, please, off 2006, number 3 landing at Portugal 019. O vento 1-20 graus com 0,5 nós. Em livre pouso, pista no 0. Ok, pouso autorizado, boa no 6-04. 3-1-0, decola 5-4, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. 9-8, grato, coordenação, boa noite. Salvador, Oxanéia 630. Oxanéia 630, sobe a 350, vigilância radar. Sessão 350, Oxanéia 630. Controlizando 3858, autorizaria vácuo por ti. Mantém a saída. Positivo, 3258. Final, chame torre no noite, decimal 6, Romeu, Romeu November. Salvador, boa noite, Papa Romeo. Romeo, boa noite, até 2, 3 milhas para o céu. Baixa da novembro, reporte Simbra. Baixa de travado, ajuste no 0 ou no 6. Reportará, Baixa da novembro. 604, solo 55, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Boa noite, 604. 58, boa noite. Air Portugal 019, you're clear to intercept the fine approach. Report savage. Leave to intercept final approach, call the service, call 019. 103. Alfa Juliette, portão 03, vou no 604, obrigado. Salvador, muito bom, 07, 87, está pronto. Web 5827, mantenha o ponto de espera. Mantém. Roberto, meu nome está passando de terra, ponto aí, bastante travado. Romeu, novembro, em livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 0, 5 nós. Livre pouso, não, 0, Romeu, novembro. Air Portugal, 019, reduce final approach. TG, you are number 2 for landing. You're number 1, passing out of market. Copy, number 2, final approach, TG, Portugal, 019. Portugal 019, establish your localizer, complete the final approach, contact tower 118.6, goodbye. 18.6, good night, good night. Salvador, boa noite, eu posso te ouvir o anais com o Sebas, vai lá. Portugal 019, continue approach and stand by runway vacated. Olha o que que abrou, Portugal 019. Portugal 019, for your information, the traffic ahead of you is 1 mile, more or less 1 mile from threshold 10, okay? Okay, we will keep reducing to the Falcon 019. Continue approach and send by Lenny Kranz, Portugal 019. 019. Informe na disputa. O meu novembro é solo 59, direita, agilizando por gentileza. Chama solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, agilizando 219. Instrument set 1016, the wind is 120 degrees with 05 knots, clear to land runway 10. Clear to land 10, Portugal 019, grazie. Autorizado, táxi, parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, desse 1-6, ajustado 1-0, 1-6, bom voo. Vitor, de uniforme, acione identificação. Chega da Mari, dentro, mantenha o 050. Vigilância radar. Isso é normal, senhor. Não esquenta a cabeça, não. Você tem condição de voar, Duna? Voe, Duna, 2.000 pés, 1.016. 1.016. Está autorizada a final. Uma perda de contato no setor com o centro Recife é normal, no skate não. Alpha, after taxi Juliet, to gate number 1111. Alpha Juliet, gate 11, approach Portugal 019, the ATAP. Ok, está livre. O 527, decola os 05, controle 1935. 1935, objeto 5827. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite. O objeto 5827 decolou de Salvador na sua escuta. Cuidado, 7 é uma com 3. Oscar Vito Uniforme, após o desvio, voo direto Tuna. Autorizada a final, pista no zero. Positivo, já retomando por onde toma. Bem, totalizado. Salvador, muito boa noite, FG 5827, decolou na sua escuta. 5827, sabe o 360, vigilância. 360, vigilância na Prodial. Dial. Livre decolar, 120 graus, meia dúzia mais. Decola o 08, controle 1935. 198, confirmo. 198, gol 1889. Tenha uma boa noite. Bom final de semana. Controle Salvador, gol no 889. Boa noite. Passa 1400. Nada é o Leda. Boa noite, 1889 da Gol, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, gol no 889. Na escuta.